Meu sonho é que o mundo acabasse, cara. Esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha, olha. Isso é uma porcaria. Tenho ninguém, ó. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho. Ah, sei lá, acho que eu sou...